4.000 pés, 1019, 5626. Lima, Quilo Bravo, Salvador. A sua informação, tráfego agora 9 horas, 5 milhas, rumo sudoeste, cruzando 130 em descida para 4.000, Alfa Tango 72. Quilo Bravo, Centro. 924, chame Recife, 2545. 2545, 924. Bravo Uniforme, livre decolar da 17, vento 170 graus, como 0 nós. Papapá, Martilete, o meu tá em Águas Claras, já tá no visual com o campo, senhor, pra regresso. Ok, Martilete Romeu, prossiga para a rotatória, aguardando a transferência da torre, Martilete Romeu. Pula da rotatória, aguardando a autorização, Martilete Romeu. 0.8, bom voo. 0.8, grato. Eu Marco Martilete, pra tua história, pra casa e trabalho. Continuidade da presente cancelar, senhor, e pôr jogar no set. Regras visuais agora os 2-3, autorizado seguir para no 7 com base pela direita, reporte na final. É, que é para trás. 18 também é grato, senhor. Controle Salvador, muito boa tarde, contato Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, muito boa tarde. Contato radar, suba 1-180, saída da El. 0 da El, Uniforme. Sua frente está à sua direita, aproximadamente 3 milhas, seguindo para a 1-7 com base pela direita. Ok, seguindo com base pela direita, da 1-7, Mike Juliette Romeu. A gente vai seguir como número 2, o Mike Juliette Romeu. Ok, tá ciente. É a Cláudia Caderone. Ala, Saliba. Como 394, por enquanto mantém o ponto de espera, vamos coordenar com o controle devido à aeronave decolada da outra pista. Gente, mas escuta o 1394. Problema, na presente foi Duna, descendo para 2.000 pés, 1018, livre LS. Ok, pro de Duna, 1018, tá livre LS, é o TP 5626. Se botei 0-0-2062. Se botei o 90-2062. Gente, 2162, 90 na minha escuta. 62. Ok, a linha decola, após a decolagem, mantém pro até o 040, gol no 394. Torre, o Martilete Romeu é autorizado diretamente com a grada bata, sem interferência com o 97 nem com o 0. Sentiu, Mike Juliette Romeu, aguarde autorização para seguir para a bata. Aguarda na autorização para seguir para a bata, Romeu. Mike Eco Juliette, tripouso no 97, ventou no 7, 0 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 8. DF, Júlio. Mike Juliette Romeu, segue para a bata, tenta a aeronave à frente. Autorizado para a bata, no visual com o Mike Juliette. O Mike é com o Juliette. Torre, boa, o trip 5595, estabilizado no ILS. Contato 5595, reparte externo. Patrata externa, 5595. Fogo Lima, Quilo Bravo, você chamar de pouso? Você andou na 01394. 27. Tá 3805, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. 1251, 1-3325. Gente, o Mike Eco Juliette informa o pátio. Para o táxi, o plano 393 tem 1971 a bordo, 3:50, Guarulhos. Alfa 3193 copiado, prossegue o táxi via India e Alfa até o ponto de espera da 10, condução a torre 1186, ajustado no 019, bom voo. 19, India Alfa 186, obrigado, uma boa tarde. Gol no 333, é o solo? Gol no 333. No 333, ó, coordenem com a equipe de solo após a passagem do depois da retaguarda, livre, posicionar a Samitaxi. Mantenha o ponto de espera. 394, decolada aos 27, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Tarde, gol 12394. Boa tarde, gol 1394. Contato radar cruzando os 2000 pés. Vetor radar para não interromper sua subida, curva agora à direita para 170, seu limite será 20 milhas na proa, após reassuma a navegação proa de Leda, voo no 394. 170 de proa, 20 milhas após, foi direto dentro. Trip 5489, parte 3, livre pushback, acionamento Samitax. 7, livre pushback, acionamento reparo para o táxi 5489. Santa 5617, livre pushback, acionamento Samitax. Atualizada, pushback, acionamento, chamada para o táxi, tá, 3561. Torre Salvador, boa tarde, é o trip 5626, a 2 milhas do Estela. Boa tarde, 5626, continua a aproximação, número 2 para pouso. Ok, confirme a posição da primeira nave. Já cruzando a 17. Ok, então. Ok, visual. Grossura. Quem? Gol 394. 7. Romeu, Oscar Bravo, informe, visual, colocou de pouso. Solo aos 29, livre direita, solo 121 decimal 9. 5595. 5595, boa. 5595, boa tarde. Prossegue o cruzamento da Alfa Kilo até o PAD 3. Atentando a movimentação no PAD, nós temos o ATR da companhia finalizando o push. Ciente, Alfa Kilo, PAD 3. Visual com a terra da companhia Trip 5595. Vamos lá para todos. Começa a cobrar a frequência livre. Tá bom. Sente, mantém a posição alinhada, retorno em Quebec. Via Índia e Alfa até o ponto falha da 10, quando chama a torre na frequência 1086, ajustado 10119, bom voo. Via Alfa, ponto falha da 1018, 1389 com 72 de POB. 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Obrigado, Cip. Está autorizado o táxi até a saída do PAD 3, aguardando o ingresso no PAD principal. Ciente, livre táxi até a saída do PAD 3, aguardando para o ingresso no principal, trip 5489. Serviço está terminado, agora afastado 44 milhas de Salvador, chame Centro Recife em 12545, alterno 2685. Recife 12545, alternando 12685. Obrigado, boa tarde. Mac Mac, livre decolado ao 7, vento no 70 graus, como 2 lances. 9897, ali mantenha no 0. Você, total 98. Taxi Stan 3561, POB 57, autonomia 0436, alterna com fim. Copiado, tá, aguarde um minuto só para iniciar o táxi. Vai, aguarda. O TRIP 5489, devido à performance da aeronave e a aeronave da TAM prosseguir na mesma saída do senhor, o senhor irá dar passagem à mesma, ok? Irá prosseguir após a mesma via pátio principal India e Alpha até o ponto espera da 10, quando chamará a torre e frequência 1186. Ciente da passagem da aeronave da TAM, após prossegue India Alpha, ponto espera, torre 186, TRIP 5489. 3561, segue então via parte principal India Alpha até o ponto espera da 10, chamando a torre 1186 quando pronto. Prossegue via parte India Alpha quando pronto, 1186, 3561. Solo Salvador, TRIP 5626, livrou na Alpha. TRIP 5626, taxi Alpha Kilo para o pátio 3. Alpha Kilo, pátio 3, 5626. Saúde, Papa Tango Lima, cruzou. Lima Kilo Zulu, está autorizado o táxi até a saída do pátio, aguardando para prosseguir até a Baeté. Desceu, até a saída do pátio, aguardando a Baeté, Lima Kilo. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, meu pés no corredor Axé, informando, passa no farol da barra. Meu pé de corredor Axé, bota lá farol da barra, Victor Mike Quebec. Auxiliar 6142, Recife, nós temos aprovado o nível 350, copia? Copia. Autorizado, 350 para Recife via Perusque 58, decola da pista 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Cazu. O controle Salvador opera 120 decimal 8, aciona 5160, cotejo. Autorizado Recife 350 via Perusque 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Cazu, 1208. O controle 5160, transponder, ciente da informação Romeu no 08. Correto, o Sener 6142 confirmando. No 08, quando pronto, chame pushback acionamento. Chamaremos, obrigado. Maquioso Lu é o solo voltando? Ok, após o trip, então, o senhor vai prosseguir ingresso no pátio principal. Lima, Mike e me chame na Quebec para o cruzamento da 1735. 380, direto Libra, total 9897. Mike, Bravo Uniforme, chame o Centro Recife, 251, alterno 3325, boa tarde. 1-3325, a secundária, Bravo Uniforme. Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6213. Boa tarde, Oceaner 6213, Galeão 360, copia. Na escuta, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu 10, após rota do plano. Decola da pista 10 com curva direita. A saída é a da El Leda Bridge. O controle opera em 1208, aciona 5165, cotejo. Autorizado 360 para o Galeão. Saída da El Leda Bridge, a Pesulu 10 SMAP. Decola da 10, direita após 208. 2165. 5165. Cotejamento correto, Oceaner 6213. Quando pronto, chame pushback acionamento, confirma posição. 206 vai chamar pronto. Maneiro. É maneiro. Fala, Oceaner 6142, 08, pushback acionamento. Galeão no 4208, irá aguardar. Aguardar. Daniel. Oi. Vai para a empresa. Zona 3, a linha decolada 10, vento 160 graus com 9 nós. Autorizada a linha decolada 10, 3193. Salvador, boa tarde, vou no 333, ponto espera da 10, pronto. Tarde no 333, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenho no 0. Após decolagem da aeronave, ali mantenho no 0, no 333. Qual seria? Quilos Zulu, prossiga. Torre no 86, Lima, quilos Zulu. Quilo Isque, autorizado voo local para toque arremetido em Serra November Mike Eco, 1.000 pés. Decola 1-7, curva esquerda, corredor forte. Controle opera 1-208, aciona 01, 1-6, cotejo. 1-8, bom voo. 208, boa tarde. Torre Salvador, está 3561, ponto de espera da 1-0, pronto. Sim, está 3561, mantenha o ponto de espera. Ah, mantenha. 1-0-9. Down the Chinair 6315. 6315 on gate 04, cleared. Step and push, call me text. Clear push and start, report rifle text to Oceanair 6315. Oceanair 6142108, autorizado, pushback, acionamento, chame tax. 08, autorizado, 6142. 02162, serviço radar terminado 64 milhas de Salvador, chame agora Aracaju 20.3. 203, boa tarde. Dono 333, livre decolar, dono 0, vento 170 graus, como 0 nosso. Decolagem, dono 0, no 333. Está 3561, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenho no 0. Após a aeronave à frente, ali mantenho no 0, está 3561. Certo, morro, o Vitor Mike Quebec, sente autorizado, frequência livre. Autorizado, frequência livre, Mike Quebec. Total 9897, subinicialmente restrito nível 170, chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. Restrito nível 170, chamar Recife 1251, 13325, uma boa tarde. 208 GOM 333. Controle copiou? Copiei sim, chame o centro, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa, Gol 333. Gol 333, contato radar, suba o 360 na Proa de Leda. 360 Leda, Gol 333. Gol 09, livre taxa para ingresso. 6315, ready for taxi. We have a 3 hours 54 endurance. Souls on board 165, alternate Galeão. Will be your endurance, confirm please. AFAM, endurance 3 hours 54. Roger that, clear via in and out on holding point runway 10, call tower 18.6, Oceania 6315. Oceania 6315, clear taxi, right taxi, India and Alpha holding short 118.6 with the tower 6315. Santa 3154, Juliet para 04. Juliet 04, 3154. Taxi Oceania 6142, com 95 a bordo, alterna Natal, autonomia 3 horas e 50. Copiado Oceania 6142, observa o parqueamento do Airbus da TAM para o gate 04, após o senhor prossegue então via pátio Indy Alpha até o ponto paralelo 10, quando chama a torre em 1186. Avisou a Contam, vai aguardar o parqueamento dele, prossegue táxi via pátio, ponte espera da 10, torre 18.6, pela Índia, o Xaner 6142. Salvador, Sam 3561, saída Arbor, cruza 1700 para nível 380. Boa tarde, 3561 no contato radar, subou 380 na saída Arbor. Boa tarde, subindo para 380, saída Arbor. Decolar da 10, vento 150 graus com 9 nós. Nível de decolagem, piscina 0, 3549. Good afternoon. Ocean Air 6315 holding short, runway 10. Roger, 6315, maintain position holding short. Maintain holding short, runway 10, Ocean Air 6315. 6315, now clear to line up and wait, runway 10. Clear, line up and wait, runway 10, Ocean Air 6315. Sim, 489, decolado aos 44, controle 120, decimal 8, bom voo. Sente aos 44, 1208, é o controle, trip 549, obrigado. Air 6213, está autorizado no 06, Samitaco. Chamada para o táxi. Sessão 200 na Airbor, 5489. O ingresso é patinado e pronto, bravo aquele uísque. Da 3193, chame Centro Recife, 1251, no alterno 3325, boa tarde. Vai chamar Recife, obrigado, boa tarde, mantém a posição alinhado. Five, clear for takeoff, runway 10, wind 150 degrees with 8 knots. Clear takeoff, runway 10, Oceania 6315. Oceania 6142, pronto? Boa tarde, pronto, 6142. Sente após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no zero. Visual com aeronave da companhia, livre alinhar e manter a pista no zero. Oceania 6142. O 333, chame centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa tarde. 251, 3325, boa tarde, 333. Good flight. 1208, Ocean S6315, good day. Good afternoon, Ocean S6315, passing 1500. Ocean S6315, radar contact, climb to level 360, fly heading leader position. Climb to level 360, track direct to leader, Ocean S6315. 14, livre decolar, down no zero, vento 170 graus, com 9 knots. Livre decolar, pista no zero, Ocean S6142. Meia ONU, chame Centro Recife, 1288, alterno 260. Centro Recife, 1288, alternando 1260, alterno 3561. Olá, da 17, vento 170 graus, com 0 nós. Bravo Alfa Hotel, muito boa tarde. Contato radar, afastado 68 milhas de Salvador. Vou ir na proa de Bonf para a chegada Bonf. Decolado 50, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 20, decimal 8, bom dia, 6142. Brasque Risk, decolado 50, curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, reparte livrando. Boa tarde, o Xoner 6142, está passando 2000 na Pucajama. 6142, contato radar, suba ao 350 na Puca. Sim, Fabio, confirmando 340. 350. 350, pode voar Aracaju? Negativo, fica na área do centro. O passo que eu posso te autorizar é Jamo. Já ajuda, Jamo autorizado então, 6142. Decimal 8, bom voo. Bravo Kilo Whisky, meu pé no corredor forte para toca remetida em Mata de São João, na minha escuta.